Capítulo 27. Então Moisés, acompanhado dos líderes de Israel, deu a seguinte ordem ao povo: obedeçam a todos estes mandamentos que hoje lhes dou. Quando atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todos os termos desta lei quando atravessarem o rio para entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Uma terra que produz leite e mel com fartura, conforme lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Depois de atravessarem o Jordão, levantem essas pedras pintadas de cal no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno. Construam ali um altar para o Senhor seu Deus, usando pedras inteiras, em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com ferramenta de ferro. Construam o altar com pedras que não foram cortadas e usem-no para oferecer holocaustos ao Senhor seu Deus. Apresentem também sacrifícios de ofertas de paz e celebrem, comendo e alegrando-se na presença do Senhor seu Deus. Escrevam de forma bem visível todos os termos desta lei nas pedras pintadas de cal. Em seguida, Moisés e os sacerdotes levitas disseram a todo Israel: faça silêncio e ouça, ó Israel. Hoje você se tornou o povo do Senhor seu Deus. Obedeça, portanto, ao Senhor seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos e decretos que hoje lhe dou. No mesmo dia, Moisés deu ao povo a seguinte ordem: quando atravessarem o rio Jordão, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim ficarão no Monte Gerizim, de onde proclamarão uma bênção sobre o povo. As tribos de Rubem, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali ficarão no Monte Ebal, de onde proclamarão uma maldição. Então os levitas dirão em alta voz a todo o povo de Israel: maldito quem esculpir ou fundir um ídolo e o levantar em segredo. Os ídolos, trabalhos de artesãos, são detestáveis ao Senhor. E todo o povo responderá: amém. Maldito quem desonrar pai ou mãe. E todo o povo responderá: amém. Maldito quem roubar a propriedade do próximo, movendo um marco de divisa. E todo o povo responderá: amém. Maldito quem fizer o cego se desviar de seu caminho. E todo o povo responderá: amém. Maldito quem negar justiça aos estrangeiros, aos órfãos ou às viúvas. E todo o povo responderá: amém. Maldito quem tiver relações sexuais com a esposa de seu pai, pois desonrou seu pai. E todo o povo responderá: amém. Maldito quem tiver relações sexuais com um animal. E todo o povo responderá: amém. Maldito quem tiver relações sexuais com sua irmã, seja filha de seu pai ou de sua mãe. E todo o povo responderá: amém. Maldito quem tiver relações sexuais com sua sogra. E todo o povo responderá: amém. Maldito quem matar o seu próximo em segredo. E todo o povo responderá: amém. Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente. E todo o povo responderá: amém. Maldito quem não confirmar e cumprir os termos desta lei. E todo o povo responderá: amém.